Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o Chorume! Frieza, você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o titio vai ensinar o que é ensino! Eles lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Conecta-me! Boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado aqui no chorume.com.br, um podcast que não fala sobre nada, mas ao mesmo tempo é o podcast do maníaco brasileiro, mas o maníaco brasileiro que tem família, não é maníaco desempregado mendigo não. Estamos aqui com ele, que recebeu o apelido carinhoso da mãe de câncer no cu, Wesley Zop. Olá. Ele que está pensando em trocar de carro para se sentir mais completo, quer comprar um gol, faz um gol bola. Gabriel Asmar. É isso aí, viu? Troco, financio, se você estiver aí, eu tô aceitando. Não vem com gol quadrado, não. Não, não, quero gol bola. E nada de 2.0, quero 1.0. Tem que ser um. Tem que ser um. Aceito o uso também. Já que falou, mas tem que ter ar-condicionado, não? Completo, não, de fábrica? Não, pode ter, pode ser simples. Você prefere um gol bola ou um no zero? Já começou o desafio. Difícil. E o nosso convidado de hoje, que é o dono do maior circo de Joanias de Sumaré, Anderson Negão. Olá, estou de volta, galera. E na hora das vagas, participa de um grupo de axé chamado Bonde de Itaiaê. Ok. Sou moleque louco. Só tem caissara louca. E eu, Douglas Domiciano Ganso, que não passo de um mero inseminador artificial de cágados. Desculpa. Não, é mero. Não consigo mais fazer mais do que isso, Wesley Zop. Desculpa. Eu, antes de começar esse podcast, gostaria de falar de uma coisa diferente hoje. Fale. Música diferente, por favor, Wesley Zop. Vê se serve essa. Gostei. Pode ser o próximo sucesso do Bonde de Itaiaê. Sim, sim. Eu estava esses dias ouvindo um podcast que não era o nosso, obviamente, porque eu não consigo ouvir esse lixo aqui, né? Óbvio. Estava ouvindo lá um podcast chamado Super Amites. Super Amites? É, seria um Super Amigos, mas italiano. É, sei lá. Tá. Só que é um podcast brasileiro. Quando eu estava ouvindo lá e me deparo com quem? Com um rapaz comentando lá nesse podcast sobre um outro podcast. Qual? Um rapaz chamado Bob Balbúrdia, comentando sobre o Chorume. Cara, é isso sim. Obrigado, Bob. Ele estava... Obrigado, Balbúrdia. Como eu posso dizer? Ele estava indicando o nosso podcast. Maldito, né, cara? Nem, provavelmente não é o nome dele, porque Bob, não, ninguém... Quem chama Bob, né? Balbúrdia, acho que... Tá. E o comentário dele foi o seguinte: o podcast Chorume normalmente são três malucos com um convidado falando de porra nenhuma. E que se dizem o pior podcast de todos os tempos. É muito engraçado e politicamente incorreto até dizer chega. É bom pra desestressar. Eu vou levar como elogio. Tudo bem. Você se definiria um podcast de humor politicamente incorreto? Incorreto? É, incorreto. Eu acho que os únicos que têm que ser politicamente corretos são os políticos. Né? Sim. É, não então, são. Então, como ninguém a gente aqui. Tem que ser podcaster. Podcaster e. Correto. Então a gente é um podcast. Podcasticamente incorreto. Correto. Ah, tudo bem. E como o podcast é nosso, a gente faz o que quiser, então a gente tá correto. Sim, sim. Eu gostaria também de comentar aqui, você conhece Rafa Bundinha, Wesley Zocca? Conheço dos e-mails, sim, dos comentários. Dele te mandar nudes. Da pica grossa. Sim, né? De ter uma pica suculenta. Não, Rafa Bundinha, pica ro- é rola grossa? Meio uma passada, sim. Preta da cabeça rosa. Ah, sim, eu achei que era gangrena. Vocês experimentaram no cu ou na boca? Experimentei no zap zap. Mas eu gostaria de falar que site. Oh, perdão, Rafa Bundinha tem um site, você sabia, Wesley Zocca? Okay. Não é? Bundinha.com? Não, é de pornografia. É um site onde ele faz resenhas de livros e histórias de terror. Chama bibliotecadoterror.com.br. Vamos acessar. Vamos acessar. Acessei lá, achei interessante. Me masturbei em algumas histórias de terror? Sim. Mas quem nunca, né? Exato, eu penso que diferentes são os outros. Eu prefiro pensar assim. Tá. Tudo bem? Então eu gostaria de falar, só dar essa diferentada hoje, você me permite? Claro. Ou você vai falar pro Arnaldo tirar na edição? Não, deixa aí, Arnaldo. Então tá bom. Então vamos hoje pra leitura de e-mails. Mas temos e-mails? Temos vários e-mails por causa de quê? Por causa dos ouvintes. Sim. Também. Mas por causa da sua apelação, Wesley Zocca, no último episódio, onde com sua voz de radialista M, você falou, você mandou uma mensagem para que eles mandassem e-mail. E isso comoveu as pessoas. Então, o primeiro e-mail de hoje é de Jaque Domiciano, minha irmã. Ok. E ela... Vai comprar pão, Douglas. Não me acorde com esse maldito podcast. Não, o assunto do e-mail é história de família referente ao último episódio. O último episódio, achei muito engraçado, me fez lembrar uma história de família da nossa tia. Não mencionarei o nome, mas talvez o meu irmão Douglas lembre ou não. Talvez. Acho que não é esse o nome. Nossa tia estava na estrada, viajando com o marido dela e teve aquela dor de barriga. Estacionaram o carro perto de alguns matinhos. Ela desceu, amassou os matinhos com os pés para você fazer aquela... Cova rasa. Cama de gato. Isso, aquela cama de gato. Fez o que tinha que fazer, porém, a hora que ela saiu, os matinhos tiveram o efeito aqui elástico. Estilingada. A estilingada. O efeito tromba do mamute. E daí espirraram toda a bosta nela. Fato. O carro era novo e seu marido começou a falar... Não, aqui não, não entre no carro, por favor, não. Você está cagada. Por final, ela entrou no carro e continuaram a viagem com aquele cheiro de bosta, como diria o Wesley Zocca. Abraços ao pessoal do Chorume, Jaque, que já esteve aqui nesse podcast participando de qual episódio, Wesley Zocca? Contos de fadas fodas. Muito bem. O que você achou? Já aconteceu isso com você, Wesley Zocca? Eu queria saber onde que ela foi cagar. Ela puxou o galho bambu, de uma bananeira. Cagou no bambuzal. O bambuzal? Porra, o matinho. O matinho estilingou merda na bosta dela. Cagou em cima de uma catapulta. É. Sim, sim. E temos mais uma vez um e-mail dela, Bárbara Luca. Bárbara Louca. Isso, manda o assunto, pergunta polêmica, já sabemos que vem pra você, Wesley Zocca, uma bucha. Eu acho um pouco injusto. É. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu desculpo pela bagunça assim, mandou um coração cor-de-rosa. Faz tanto tempo que não escrevo que nem sei o que escrever. Obrigado, tchau. Já sei. Zocca, quem você prefere? Emílio Santiago, Emílio Surita ou a Emília? Os outros podem responder também. Beijos. É, só nessa parte de Emílios aí, né? É, sim. Ah, eu só quis falar Emílios. Emílio Santiago, Emílio Surita ou Emília? A Emília é muito chata, não tem como escolher ela. É, é o que eu pensei agora. Eu, apesar disso, também é uma boneca, né? Você não vai magoar sua boneca inflável escolhendo um. É, Emílio Surita, eu acho o cara engraçado. Tudo bem. Ele poderia participar de um episódio? Tomara. Eu acho que uma boa escolha o Wesley Zod. Parabéns. Obrigado. Aí pela sua, como eu vou dizer, sensatez. Nunca achei que diria isso de você. Na mesma frase, né? E temos um e-mail dela, Juliana Felipe, mandando um assunto nojo total. Eu fiquei com muito nojo do episódio 39, apesar de ser uma coisa que todos fazem. Sim, gravar episódios 39 do podcast. Depois do 38. Sim. Parece que a sequência é o 39. Nem é tão nojento. É, tá. Você é que isso que ela ficou com nojo, do número 39? É, odeia matemática, não sei. Mas fiquei com muito nojo e tem uma história de fluidos também. Quando eu tava começando a namorar, tipo, dando uns peguinhas ainda, eu e ele tava no carro e fui fazer a sensual. Ah. Ergui minha perna para cruzar, porque eu tava de sainha curta. Quando ergo a perna, saiu um baita peido. Isso porque foi ser sensual. É, você imagina sair fazendo igual um guarda-chuva, né? Virando ao contrário. Merlin Monroe. Sim. Demos muita risada e tal, mas fiquei com muita vergonha. E outra vez, ainda com ele, tava deitado... E outra vez, ainda com ele, tava deitada tipo conchinha e dormindo. Peidei nele, literalmente, peidei no pau. Nem sei porque eu dormindo com o pau no cu. Nem sei porque eu faço essas coisas, beijos. Nem sei. Nem sei ou nem sempre ela fala? Sei. Não sei. Não, nem sempre, só quando é namorado. Mas ela mandou um outro e-mail que a gente pode emendar aqui. Só falando de música sem sentido. Posso emendar? Sei que tô desatualizada, mas tem uma música muito sem sentido. Eu nunca sei se a pessoa escreve assim ou se ele se empolga lendo. Que é da Simone. Na música do Natal, aquela Então é Natal, no final dela ela fala Hiroshima, Nagasaki, Murumuri, tralalá. Ah, esses jovens, esses homens. Eu tenho uma teória. Não, eu não tenho uma teória, eu sei o que ocorre. É. Essa música da Simone foi uma... Foi tipo uma homenagem às cidades que foram atacadas pela bomba atômica. Mas eu tenho uma teória. O cara, ela tava no estúdio gravando. E no estúdio você aluga o estúdio por algum tempo, por um tempo específico. Ela acabou a música lá, Então é Natal. Eu acho que é essa a música, né? Sim. É. E daí eu. Ela fez finalizando já. Deu o cara do estúdio. Ainda tem um minuto. Você tem um minuto. Ela quis aproveitar. Ela não sabia. Hiroshima. Pode ser isso, pode ser. Pode ser que tralalá seja o barulho da bomba atômica. Eu nunca presenciei uma história de bomba atômica, então não vou questionar. É, mas faz tralalá. Faz tralalá. Quando cai nos gravetos. Vamos lá, mais um e-mail posso ler, Wesley Zop? Pode ler. Então vamos lá, Leandro Lopes mandando o assunto episódio 39, Fluidos Corporais. Em homenagem ao licor de menta e ao charme de nosso querido Zop, aqui está meu e-mail. Tá vendo? Seu charme atinge as pessoas. Ah, eu sabia. Obrigado por este episódio. Chegaram no fundo do poço, no chorume corporal. A coisa mais quinta série do mundo. Aê, cara. O Wesley Zop, que só fez até a quarta, pra ele é um elogio. Puta evolução. Chegou na quinta, porra. Eu acho que temos aqui o melhor chorume de todos os tempos. Já tem meu voto no Choro Oscar se desta vez eu conseguir votar direito. Não consigo lembrar de histórias com fluidos corporais minhas e que sejam engraçadas. Mas tem um amigo que é profissional. É, sempre é um amigo, né? Ele não é o Zop, mas também se chama Wesley. Então é um cara carismático, modesto. E careca. E careca. Das várias histórias que consigo me lembrar dele, da maioria ele peidou. Ele uma vez peidou e empesteou uma loja de incensos de forma que a vendedora educadamente pediu que saísse. Uma vez ele peidou em uma festa de aniversário. Wesley, foi você, né? E ele respondeu como sempre faz. Estou aqui para isso. As pessoas começaram a sair do salão por conta do cheiro. Lá no fundo, a tia-avó cadeirante do nosso amigo estava tentando sair sozinha e ficava repetindo. Não venha me ajudar! Não venha! Ficou a festa inteira do lado de fora pedindo para que ele não saísse por um bom tempo. Mas a cereja do bolo foi um dia em que minha mãe insistiu que fôssemos ao centro kardecista que ela frequenta. Em sessão espírita existe logo no começo um momento de relaxamento e meditação, depois a leitura de um texto. Estávamos sentados logo na frente, tocava uma música tranquila e relaxante. O dirigente que ia fazer a leitura estava dizendo palavras de forma calma, tranquilizante. Vamos relaxar. Inspirem. Expirem. Inspirem profundamente e sintam uma energia boa preenchendo os seus corpos. Expirem, deixando todas as energias ruins saírem. E aí ele peidou. Empesteou o centro espírita. Eu estava tentando me segurar para não rir. E as pessoas fingindo que estavam tranquilas. Mas estava muito fedido. Estava desmaiada. Eu me levantei e saí para dar risada. Ele foi atrás. Decidi ir embora e nunca mais voltar. De vergonha. Um grande abraço, Leandro. Nunca mais voltou de vergonha. Mas esse é um cara de atitude. Não tá nem aí. O cara sabe para que ele foi enviado. É, pode. E aí temos um e-mail dele, Rafael Badalô, o pizzaiolo mais saudável de Minas Gerais. E mais mineiro. Tudo bem. Sem assunto. Salve, salve degustadores de linguiça nesse grande açougue que é a vida. Puta, ele sabe ler as nossas mentes. Fiquei até molhado agora. Gostaria de mandar um oi para o Ozola também. Ozola em memória. Em memória. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Os bizarrices do trabalho. Ozola que foi boreado, né? Sobre o episódio Teorias da Vida, tem uma que gostaria de compartilhar com vocês. É o seguinte: de todos os seres vivos existentes na Terra, apenas a raça humana é dotada de racionalidade, concordam? É, dizem que o Wesley Zops também tem alguma racionalidade. Que não é compreendida, mas dizem que tem uma linha de raciocínio ali. Dentre os Wesley Zops, eles se entendem. E comem a bunda do outro. Quando sim, só resta isso, ele. Isso é normal. Isso é normal. Cumprimento. Após muito pensar, cheguei à conclusão de que o preço que pagamos por essa capacidade de raciocinar seja o de nascer já sabendo que morreremos um dia, enquanto os animais irracionais tocam o foda-se por aí. Porém, todo mundo sabe que o Wesley Zop não morre. E aí? Existe. Toda regra tem uma exceção. Ah, tudo ele bem. É um Highlander. Ele é um agim. Ouvi alguns episódios... O Piada Sem Graça, Riavontes da Piada do Paraguaio. É a melhor piada. Ouvi também o infame e igualmente hilário Manual do Jovem Cadeiro. Oh, aê! Aê, sim! E o mestre da cadeia está aqui. E a mãe de cela, Miss Sunshine, também. Agora, falando sério. A história do Ozola foi muito boa. Pô, a história do Ozola é terrível, cara. Não, é um... Foi é muito sério, boa, cara. Nossa, esse cara é insano. Eu não durmo à noite desde quando eu ouvi a história do Ozola. Acorda excitada toda noite. Tem que bater 3 seguidos. Sentindo um tufo de pelo no cu. Me fez lembrar de uma que aconteceu comigo. Oh! Ei, meu Deus! Vocês sabem que o Ozola é mineiro, né? Caramba! E lembrando que o Ozola era um pseudônimo que vocês deram pra não entregar o cara. Não, o nome dele é Ozola. Ah, era mesmo? Não, o Ozola era um apelido, que é o um urso, né? Não, o nome dele é Ozola? É. Porra! Só não sei porque aquele Ozola me adicionou. A gente. Eu acho que vocês podiam repetir a história do Ozola, pro vídeo que tá perdido. Que eu acho que não. Eu acho que quem quer saber, escuta o episódio... Bizarrices do trabalho. É, o episódio. Está lá a história de Ozola. Ou vá lá. O homem que foi boreado. Ele falava, me fez lembrar uma... De uma que aconteceu comigo, esse, se ele estivesse participando aqui, o Wesley Zop, sabe o que eu falaria pra ele? É. Você tem uma maleta com 5 mil reais. Você pode parar, parar agora. Como ninguém para, ninguém segue a lógica da razão, então ele vai continuar. Mas o cara se chamava Cello, o qual todos chamavam de Tirello. Entendeu? É sim. Tipo, Tirello com a benga, às vezes. Entendi, entendi. Igual... Não precisa fazer aqui. Cutuco. Pois bem, com 16 anos fui trabalhar no boteco Copo Sujo da minha cidade, no qual o Tirello era cliente assíduo. Enfim, como o pequeno Miss Sunshine, também era cabeludo na adolescência, usava brincos, e salto alto. Não, isso daí não é. Mas aí eu imaginei. Ah, ele falava, usava brincos, mas nunca deu bola. Então não é igual o pequeno Missanjá. Totalmente diferente. É. Tem nada a ver. Não. Ele usava brincos e dava o anel. É, sim. Enfim, esse senhor cismou com a minha pessoa e passou a dizer que havia sonhado comigo, o que se repetia todos os dias. Até que, por fim, o ameacei com uma garrafa de cerveja e ele saiu da minha vida. Caramba! Se você não sair daqui, eu vou tomar essa garrafa de cerveja. Na sua frente! Eu sou menor de idade, vou achar que você que me deu. Você vai preso, filho da puta! É, o cara ia ficar assim, de ameaçado mesmo. Sim. Bom, acho que já utilizei uns 40 minutos do episódio de hoje. Obrigado por me aceitarem. Sim, aceitamos as pessoas como elas são. Isso daqui é um podcast que não discrimina ninguém, faz piada com todo mundo. Seja você maneta, punheta ou boleta. Que homenagem achou... ao Bolinho. Que achou Wesley Zop? Eu achei a vida como ela é. Que a força continue com vocês. Ele despede-se, Rafael. E aparece aqui, enviado pelo meu Windows Phone. Acho que ele deve ter... Da pizza. Ele... Mas por que ele assina assim? Não sei, acho que é. A pessoa precisa se sentir bem que conseguiu comprar o Windows Phone, né, Wesley Zop? É, pode ser. Muito bem, Wesley Zop. Você é um cara que tem apelo popular. Apelo popular? Você é um cara carismático desse podcast. Que isso, obrigado. Eu falo pra você falar pras pessoas mandarem e-mails, chovem e-mails aqui. Então, por favor, Wesley Zop. Para aqueles que querem ser assim como os nossos queridos ouvintes que mandaram e-mails. E mandaram um e-mail contando as suas histórias. Ou, sei lá, tendo um momento de terapia aqui com a gente. É, vendendo rifa. É, sei lá. Fazendo uma ação conjunta para atropelar uma velha. Pode Sim, ser. Sim, pode ser. Aqueles que querem mandar e-mail, Wesley Zop, qual o endereço de e-mail? Mas fale daquele jeito, Radialista M, convencendo as pessoas. Persuasão, Wesley Zop. autocríticas@chorume.com.br. Mande-nos e-mail. Pode repetir, Wesley Zop? Posso sim. Então repita. autocríticas@chorume.com.br. Vou fazer uma coisa diferente aqui hoje. Negão convidado, qual e-mail que as pessoas podem mandar? Pra qual e-mail? autocríticas@chorume.com.br. Ah, tá vendo só que... BR com B de bola. E o R de rinoceronte? Pode ser. Muito bem. De rim roubado. E gostaria de falar para os nossos ouvintes que temos uma novidade aqui. Temos uma novidade. Em primeira mão, rapaz, aquele ouvinte que não tem as mãos para escrever, só tem os dois cotocos, não consegue escrever e-mail, mas consegue falar. Temos uma novidade para se comunicar aqui. Vamos com começar a gravar nos... É! Finalmente! Aleluia, vamos divulgar o que a gente sempre fez! Não! É. Agora o Chorume tem um WhatsApp, Wesley Zop. O quê? Os ouvintes podem se comunicar enviando um WhatsApp para nós, um áudio. E se você mandar o seu áudio, a gente coloca ele aqui no episódio para as pessoas ficarem conhecendo a sua voz. Adorei. Sabe o número? Eu não sei, mas qual que é? Eu vou falar, então. Primeiro, qual é o DDD aqui de Americana São Paulo? É 019. Então, 19 é o nosso DDD aqui. O número é 19, então, 9-94-95-5485. Puta, até rima, cara. 94-95-5485. Então adicione a gente no WhatsApp, mande seu áudio para participar aqui do Chorume com a sua bela voz de cafajeste. Mas você vai estar no post isso daí ou não? Vai estar no post, lógico. Ah. E vai estar no poste também, em frente ao estúdio. Isso, caso alguém passe. Num banner. Exato, exato. Muito bem? Adorei. Então vamos para ele, o maior anunciador de temas de todos os tempos, sem perda de tempo. Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? Os maiores desafios do mundo. Mas fale isso com uma voz de trailer americano. Os maiores desafios do mundo. Eu vi o Bikman agora. Pode ser também. Sim, gostei, mas não deixa de ser americano. Mas eu gostei, eu gostei. Sim. Bom. E se eu moro em americano, eu sou americano. Wesley Zop, você tem uma fama que te precede. Tem uma fama. Dá um colesquinho, não sei o que isso. O que isso influencia? Mas desde o Egito Antigo, Wesley Zop, ele propõe desafios para as pessoas. É para aqueles que estão pensando, Wesley Zop, ah, Wesley Zop vai falar para a pessoa pular da ponte. Não, é muito mais que isso. A gente vai propor aqui um desafios psicológicos, verdadeiros terrores mentais, onde você vai ficar sinucado pela vida, não sabendo se prefere bater em direta perdendo duas bolas, tentando fazer tabela com a parede da mesa, ou sei lá, enfiando o dedo no cu e rasgando até a nuca. Atrás da horta. Sim. Que é úmido. Então hoje serão os maiores desafios de todos os tempos. Se você tem a mente fraca, está frequentando o psicólogo, não perca tempo ouvindo esse podcast que você vai perder dinheiro. Isso daqui é o terror, o maior terror psicológico de todos os tempos. Se você está em busca de material para nos processar, desligue agora. Não queremos você ouvir esse Estou avisando, desliga agora! Agora, se você é pizzaiolo em Minas, pode ouvir o Pode voltar. Ouvir! O cara já é insano, né? No seu Windows. Se você tinha um caso com o Tigelo e não quer admitir, pode ouvir. Se o seu nome é Rafa e você tem uma bundinha, pode ouvir também! Exato! Muito bem, vamos para esse episódio que promete. Promete o que, Wesley Zop? Promete nuances. Promete o quê, Anderson Negão? Promete desafios. Promete o quê, Gabriel Asmar? Promete 50 goles de pinga. Vamos nessa. Vamos. Aqui que o titio vai ensinar o que é incesto. Como sempre, para começar os desafios mentais, aí os maiores desafios de todos os tempos, eu gostaria de pedir desculpa pro ouvinte, talvez. Pelos 39 episódios já gravados? Também. Mas é que quando a gente começou, a gente prometeu um podcast de uma hora. É verdade. E tá saindo um podcast de uma hora e meia. Mas vou explicar por quê. Uma hora e meia, uma hora e vinte, sei lá. O conteúdo é uma hora. É. Só que daí tem leitura de e-mails, tem tal. Tem malabares. É. Então a culpa de estar grande é dos ouvintes por mandarem e-mails. Você quer que eles parem de mandar? Não, eu quero que mandem mais. Talvez a gente grave um só de leitura de e-mail. É isso. Quem sabe, quem sabe. O tema será leitura de e-mail. Leitura de e-mail. Quem sabe. Então, Wesley Zop, comece aí dando para o ouvinte o que ele espera, um desafio mental. Eu achei que era o cu. Não, o que ele espera, né? Isso daí não é novidade pra ninguém. Isso daí é... Você paga um real na chupeta e ganha o cu do Wesley de troco. Ainda mais agora com o WhatsApp. Exato, porque a foto lá é o cu do Wesley. Wesley Zop, pode começar. Mas antes vamos... definir uma dinâmica aqui. Você vai propor um desafio. Todos respondem ou um responde e vai passando? Não, a... todos respondem. Todos respondem. Mas é claro, né? Peraí, todos respondem, inclusive eu? Acho que sim, mas acho que a gente pode ir complementando a resposta. Pode, não, vocês vão questionar a questão. Isso. Vocês vão questionando, mas e se, Tá. Então, muito bem, Wesley Zoff, pode começar aí. Tem uma clássica dos desafios... os desafios fora do ar que a gente faz aqui, que é o seguinte, você tem duas opções, certo? Não, porque eu poderia dar mais opções. Tá, mas normalmente o desafio são duas opções. A regra básica do desafio, pra quem não sabe, é duas opções. Duas opções. Primeira opção, todo dia de manhã você vai escolher um amigo seu, você escolhe um amigo seu, pra que ele goze na sua cabeça e você use como gel de cabelo. Certo? Não, isso é clássico. Isso é clássico. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Ou, em todas as refeições que você fizer na sua vida, você estará acompanhado de Antônio Fagundes. Lembrando todas as refeições. Todas. Lembrando, obviamente, que Antônio Fagundes morre depois de você. Sim, sim. Não vem escolher Antônio Fagundes achando que ele vai morrer antes, porque ele é velho, não. Antônio Fagundes morre depois de você. Que é o mesmo desde 1995. Sim. E outra coisa, Wesley Zop. Pode falar. Antônio Fagundes não põe a mão no bolso. Ah, não. Ele come o que você come. Exatamente metade da sua refeição ele vai comer. Sim. Muito refeição inclui... Pra sempre, pra sempre. Refeição inclui sexo também? Não, não. Ah, então? Só... Não, é café da manhã. Aí, por exemplo, você vai comer uma balinha depois do sexo, ele vai invadir o quarto, pegar, meia bala pegar dele. O que é direito dele. É. Não, almoço em família, os primeiros deve ser legal. O Antônio Fagundes, cara. Olha, o Gabriel trouxe o Antônio Fagundes. Mas ele senta ali do seu ladinho, né? É, ele fica do seu lado. E come do seu prato. Isso. Mas a... ele espera você acabar ou come ao mesmo tempo? Não, não, daí vocês decidem. Não, mas beleza, tudo que eu como, ele come metade. Mas peraí, se eu der uma colherada, ele vai comer metade da colher? Vocês decidem. Pode ser. Ah, então... Não, mas acho que se ele perceber que você vai sacanear ele, ele vem a boca e a metade ao mesmo tempo que você tá pondo na boca. Entendi. Não, não é tipo um beijo também. E você não vai sacanear Antônio Fagundes. Não, não tem como. Ele sabe o que é direito dele. Nem Antônio Bandeira. E aí? É. Quem você escolhe, Gabriel? Qual eu, o desafio? Eu sou amigo do Tony. E o amigo, você poderia escolher qualquer amigo pra gozar na sua cabeça. Você escolhe. Pode ser o mesmo, você tem que alternar. Você que decide. E ele esquece ou ele sabe que ele gozou na sua cabeça? Não, sabe, claro que sabe. Mas ele vai poder espalhar isso para as pessoas? É, vai do caráter, né? O caráter de cada um. Mas você pode explicar para ele, o seguinte, eu tô aí... Você combina o que você quiser, cara. Passando uma maldição. Um desafio. Passando uma maldição. Não compartilha uma corrente. É. Sei lá, tô amaldiçoado aí, eu preciso escolher um amigo para gozar na minha cabeça todo dia. Você não poderia não comentar isso com ninguém? Tá bom, eu posso. Caramba. Tudo bem? É, qual você escolheria, Wesley Zop? Eu não tenho cabelo, né? Mas pode usar gel, não tem problema. Então, na barba. Não, então, piora um pouco pra mim. Tá Então você escolheria o obviamente... Eu acho que eu escolho o Fagundão. Antônio Fagundão. Eu também prefiro o Fagundes. Mas e você, Douglas? Parece que você não respondeu. Eu acho que eu escolheria Antônio Fagundes pelo fato de estou meio acima do peso, ele seria meio que um regime aí. Não, mas se você pegar o dobro do que você come, deu na mesma. É, exato, mas... Mas não tem verba pra isso. É, não tem verba, porque eu pago tudo, né? Sim, é então, todo esse bolso. Antônio Fagundes não contribui. Porque às vezes o cara fala, vou escolher Antônio Fagundes, que eu vou comer do bom e do melhor. Não, não. Não. Você vai continuar comendo o que você come. É, só, não, metade, né? Metade. É. E você, Anderson? Quem mas sei lá, eu vou experimentar qualquer coisa, Antônio Fagundes pega metade. Água, água também? Ah, não, não. Yakult! Não, dá um Yakult pra ele. Não, não. Ele está do seu lado na refeição. Eu tô tomando um Yakult, ele tem que tomar metade do meu Yakult. Pode ser. Mas ele se teletransporta? Ele está do lado, ele sabe que terá refeições, ele está lá. Acabou a refeição, ele vai embora. É tipo embora. A gente Smith, né? Às vezes ele nem conversa com você. Não, não tem por que conversar sempre. Ó, pensa no aniversário de namoro. Ele tá lá. Você vai fazer uma refeição especial. Ah, é, ele tá junto com você. Tá junto com você. No avião, você vai... Ah, aceita amendoim, senhor? Aceita. Opa, tá ali. Faz pro Fagundes. Dois, um pra mim, um pro... Mas aí, tá, se você pede um pra você e um pra ele, ele vai pegar o dele e vai pegar metade do seu. Aí que tá. Não. Não, porque... Não, porque tem que pegar o que é seu. Ah, se você tá, pede um pra ele... Tá, então, certo, se você dá dois Yakult, você fala, ah, dá um Yakult pra ele, não. Ele toma um e-mail. Ele toma um e-mail, que é o seu. Ele quer tomar, ele tem que tomar do seu. Sim. O que você destina a ele... É dele. E se você tomar dois, na verdade, você vai estar tomando um, porque ele vai tomar dois e-mails. Sim. Exato. É verdade. Vocês esqueceram. Minha resposta agora. Antônio Fagundes. Porém, eu vou lamber tudo antes dele comer. Mas ele lambe também. É, ele lambe junto. Ué, se ele vem... quando você lambe... Se ele vê que você vai sacanear... Tá pegando metade, daí ele é mais esperto. Ele é mais esperto que você. É isso. Não adianta você querer comer veneno pra matar ele também, não. Não, uma que ele vive mais que você. Ele vive. Imagina que você é o Coyote e ele é o Papalegos. Ele sempre vai estar à sua frente, não, cara. Não tem como você vencer o Antônio Fagundes, cara. Na hora que você vai lamber alguma comida, alguma coisa, ele já lambeu. Você já vai lamber o lambido. Vou lamber o lambido. Mas ele vai lamber o lambido, lambido. Ou, você vai, ou vocês vão lamber junto. Ou lambe junto. Ou lambe junto. Parece um beijo. Pode rolar. Então é melhor nunca lamber. Sempre coma sorvete, nunca lambe. Ou esquece sorvete. Vai ter... Comidas que vai ter que abrir mão. Não ter... Lembrando que Antônio Fagundes não liga pro paladar. Né? Então não adianta você comer uma coisa ruim pra despachar não. Ele. Não, ele come o que por você Por exemplo, come. Picolé. Você vai dar uma chupada, ele vem dar outra. É. Isso. Entendeu? Exato. Lógico que eu vou morder. Sei lá, você tá com problema dos dentes, não sei. É perigoso. É, então, nessa hora você começa a pensar. Ou você pode ter tomar uma gozada todo dia de manhã e viver sua vida em paz. Lavar o cabelo? É, pode lavar o cabelo. Escolha um amigo que entenda. Ou que também esteja no mesmo desafio. Tem que ser um amigo, não pode ser um desconhecido. Não, amigo. E se a pessoa for amiga de Antônio Fagundes? Escolher ela. É melhor ele comendo sua comida ou gozando essa comida? Exato, tem que descer. Aí vocês decidem. Acho que comendo. É. Imagine que você tem duas opções. A primeira é: todos do planeta morrem. Só resta você sentado e ficado com o cu num tronco de árvore. E eu tô vivo. Mas isso ainda não é desafio. É só uma realidade. É só onde eu tô ainda. Ou todos do mundo morrem, menos as pessoas que você gosta. Mas pra você mantê-las vivas diariamente, você tem que dar o cu com elas assistindo. Pra cada um que tem que eu quero que viva, ele tem que assistir ou não, com... Não, mas todo dia. Então, todo dia. Mas aí, imagine lá, sua mãe te... Mas pense assim. Sua mãe te olhando. Você tomando uma bombada e você fala, tô fazendo isso pra te manter vivo. Mas pense que tem um agravante nisso. Eu enxergo um agravante nisso. Se as únicas pessoas que ficaram vivas são as pessoas que te amam, alguém que te ama tem que estar te comendo. Não. Um ser... Outro ser, sei lá, um cavaleiro do apocalipse. Que bengala. Sei lá, um toco. Não tô dando vantagem. Uma pessoa. Mas velho, é porque o primeiro eu sou o único sobrevivente da Terra. Sentado no toco. Mas como que eu ajo nesse mundo? Lembra que o toco no cu? É o que te mantém vivo. É o que me mantém vivo. É um grande belo step no cu. Step. É o que te mantém vivo. Ou seja, mas ninguém tá te vendo. Sim. Só que todo mundo morreu. Só que todo mundo morreu. Daí você tem o mundo pra você. Você pode fazer o que você quiser. Eu tenho o mundo pra mim, mas não tem ninguém. Exato. Ninguém. Nenhum animal. Nada. Não, nada. Animais sim. Ah, tá. Mas, tô cru. Ou se você quer ter a companhia das pessoas que você gosta, você dá o cu, mas elas te olhando todo dia. É isso que mantém elas vivas. Você começa a restringir pessoas que você gosta. Nem gosto tanto assim da minha mãe. É, porque você tem que olhar, por exemplo, sei lá, sua namorada. É. Tudo bem, mas ela todo dia vai ter que olhar nos olhos. Te olhar nos olhos. Puta, nenhum dos dois não tem uma mínima vantagem. E daí você vai ter que falar pra pessoa, estou fazendo isso pra te manter vivo. E faz parte do ritual, tem que falar isso. Acho que você automaticamente... De reflexo, né? Por mais que a pessoa não entenda, ela não sabe que é aquilo que... Não, sozinho no mundo. Ô, louco! Sozinho no mundo e... Nossa, você é doente. Não, eu já arranco o toco no cu, já morro também. Suicídio. Caramba, meu, você é doente, Azeizó. De você. Já arranco o toco no cu. Por quê? Vive um pouco ali. Não, posso ver. Quem sabe eu goste, né? É. Então, é verdade. E daí você vai pensar, nossa, deveria ter escolhido salvar todos. Não sei, eu acho que ele quis preservar a intimidade dele do Cintaralho. Não sei o que aconteceu. Mas o que você escolheria, Anderson? Ah, eu como super-herói, como vocês estão vendo aqui, eu tenho que salvar as pessoas, cara. Sim. Eu acho que eu salvaria as pessoas. E o que é o cu? O que é o cu em comparação a uma pessoa que você ama? É. Entendi. Ah, mas você vai dar o cu de qualquer jeito? Uma tora enfiada no seu cu, cara. Ah, peraí, uma pergunta. Que tamanho que é essa tora? Não, uma tanto tora. Faz, tanto faz. Não, tanto faz. Não, mas... Uma tora grossa. Você tem que entender que uma tora, não é um galho, é uma tora. É. Então, mas essa uma tora o quê? Essa tora de construção, vai. Tora de construção? Não, mas não inteiro. Um cabo de vassoura, mesmo. Não. Estamos falando de 15 centímetros de diâmetro. Então eu sou obrigado a salvar as pessoas. E qual que é o tamanho do pinto do cara que tá te comendo lá? Tu lê o tamanho da tora. Nossa, que pariu! Ah, então eu volto pra tora. E me mato. Na verdade, não, cara. Tora ganha vida e come seu cu. Não, é. Tá bom. Só que você vai ter que fazer isso só por 10 anos do cara. E a tora, tora pra sempre. Enquanto você viver. Enquanto você quer. Só por 10 anos. Mas se você tentar viver mais de 10 anos, né? Sofrendo com a tora no cu. Mas o cara se cuida, faz os procedimentos certos. Camisinha, KY. Tora não. Tora é na seca. Tora é na seca. Você tá ligado que ele solta umas lascas. É, às vezes com farpa. Cara, com umas cascas. Tô me sentindo obrigado a salvar as pessoas. Três pessoas. Três pessoas. Obrigado, Zé. Nós três. Jamais. Nós três. Jamais. Lógico que eu vou salvar minha câmera pra ver o... Porque não basta ver, tem que recordar. E depois no final de 10 anos, era uma brincadeira. Não precisava disso não, cara. A gente todo mundo tem comida vive, aqui, não precisa disso pra viver não. Não faz sentido algum. Mas o que você escolhe, Gabriel? Ah, eu salvo as pessoas sempre. Ah, eu acho que eu salvaria também. Não, pensando, agora você com uma filha ainda, né? Como não vai salvar? Muito bem. O que é o cu em comparação a uma vida? Gabriel Asbar, algum... Eu tenho um desafio light aqui pra vocês também, né? Que talvez esse deu uma dificuldade na escolha, porque até agora todas as escolhas óbvias, não sei. Foi unanimidade. Nem tão óbvia, nem tão unanimidade, óbvia. Unanimidade. Mas às vezes a gente pode estar escolhendo a mesma coisa que o outro escolhe para não sair mal, né, na foto. É, mas o ouvinte pensando assim, pô, eu escolheria a Thor. Eu escolheria gozar na cabeça. É, sei lá. Então, o que você prefere? Eu vou falar de forma seca o que vai acontecer e depois as... Depois a gente questiona. As condições, tá, de cada coisa. Você prefere comer teu pai ou dar o cu pra tua mãe? Só que as condições. Comer o cu do seu pai sozinho ali na moita, sem ninguém saber, um dia sim, um dia não. Ou dar o cu pra sua mãe em pleno Maracanã todo dia. Maracanã é lotado. Dá o cu pra mãe. Cara, eu tenho que ser a vítima. Não, óbvio, dá o cu pra mãe. Eu não posso nunca ser o ativo no pai ou na mãe, cara. Dá o cu pra mãe, que a mãe é acostumada a comer nosso cu desde pequeno. Então, verdade, é só uma... E outro, Maracanã, cara, Maracanã ia entender. Maracanã, mas a vontade Maracanã mesmo que eu tenho é que o Gabriel morra. É essa a maior vontade. Não, mas você já me salvou. Jamais me salvaria. Jamais. Salvaria. Nenhum de vocês três. E você, negão? Cara, é uma pergunta muito difícil. Mas realmente... eu teria que dar o cu. Eu já tô acostumado. Eu já faço isso. Não, peraí. Esse negócio... Vale estupro? Vale! Ah, então como, pai? Aê! Aê! Um cara que honra as origens! Vocês são doentes! O bonde de Itaiaê, marcando presença. Só moleque louco. Anderson Negão, é tranquilo esse. Não envolve sexo, não. Não, o próximo esse, também não. Que esses são os piores, né? Toda a sua refeição, você vai ter que tomar leite com quick, senão você alimenta de outra coisa. Leite com... Mas qual quick? Leite, quick de morango e água do mar. Água do mar também bora. Não, junto. Ah, é só isso. Leite, quick e água do mar. Exato. Que caralho. Ou toda vez que você sentir fome, parece o Renato Arangão com o extintor e ele pulveriza o extintor inteiro em cima de você. Mas daí eu posso comer. Pode, mas enquanto você se alimenta, o extintorzão ali pode molhar a comida. Tudo. Tá, vem o Renato Aragão. Detalhe, você não pode usar roupa de proteção. Não, tá bom. Detalhe que mesmo quase morto, o Renato Aragão não morre antes de você. Não, ele vai morrer depois, sim. Renato Aragão? Não, Renato Aragão. Renato Aragão. Tudo bem, toda a refeição, família lá... Isso é ninguém, só ninguém. Detalhe que... Não, o extintor, assim, como o extintor vai se soar em cima de você? Não, mas ele não vai direcionar na cara da minha avó, por não, exemplo. Não, mas pode mas ser... Mas vai respingar. Pode ser que respingue na... Ah, por como, exemplo... Na comida de todos. Eu como no canto da sala. No box do banheiro. Ué, não, eu tô indo, vou comer, preparar o prato. Não. Didi... Sentiu fome... Ah, ainda senti fome. Até você matar essa fome. Não, não necessariamente você vai tá comendo. Por exemplo, no busão você sentiu fome. É, isso até em casa, quando você chegar, conseguir alcançar um pão, hein? Quando você começar a comer, ele para, hein? Bom, você tem que saber... Não, quando você saciar a fome. Ah, tá. Você faz o quê? Você sempre anda com pão no bolso. Porra. Qualquer momento, sentiu fome, pá, come. Mas detalhe que vai demorar um pouco mais, por quê? Antônio Fagundes tá com você. Ah, sim. Já tem essa. Exato. Também tem um agravante. Não, um pão... Você já salvou os dois. Mas são outras situações, né? É acumulativo. É fácil, só eu não salvou o Didi, ué. Não tem. Se for assim. Não, é acumulativo. Eles são ilesos contra essa maldição. Ah, tá. Ah, então é isso. Foi simples. Né? Não, o Didi tá comigo, pô. O que você escolheu? Eu prefiro ser pulverizado. É. Mas, ó, eu tenho uma pergunta. leite com quick e água do mar. Mas água do mar do de Santos ou de algum... Não, não, não tem poluição. É só água salgada mesmo. Ah, então acho que eu prefiro. Porque daí eu não tenho que ter criatividade pra me alimentar. Eu só tenho uma fome... Ainda mais que quick um faz o seu leite uma alegria. Não, é, tá. É. Um shake ali. Chega num restaurante, vamos comprar um prato aqui, 200 mil reais. Não, não. Ah, já trouxe minha babadeirinha. Leite com quick agora. Já trouxe minha babadeirinha. Tem tudo que eu preciso. E você, Dog? Ah, eu acho que olhando por esse prisma de Gabriel Asmar é mais interessante mesmo do que ter Renato Aragão te pulverizando com esse título. E claro que eu vou dividir com meu amigo Antônio. Né? Sim, sim. Já que você salvou ele. Sim. E aí, Wesley Zop, o que mais você tem? Tem uma boa aqui. O que vocês preferem? Cuidar do Luciano Huck e da Angélica até eles morrerem. Mas cuidar é 24 horas por dia. 24 horas por dia, você atender suas necessidades. Eles vão se cagar, se limpa, se dar banho e tal. Tá, mas eles vão já se cagar ou... Não, não, não. Quando o cara inverte. Não, não, não. Você tem que cuidar deles até eles morrerem. Vida, vai ter que até acompanhar o ritmo. É, vai ter todas as nuances. E você não pode matá-los, claro. Eles morrem... Antes de você? É, isso não, é até óbvio, eles morrerem. Tá. Não sei que idade mas você vai ter. Mas a expectativa ter. Normal de vida. É. Ou você se mija na calça toda vez que ouve um assobio. Ah, me mijo na calça toda vez que ouço um assobio. Já me caguei na frente de 150 pessoas. Eu acho que mijar na calça por causa de ouvir um assobio... Não é. Pode usar fralda? Eu acho que não. Eu acho que não. Não, não, não pode, não pode. Não pode. E não pode ficar surdo também. Não pode ficar surdo. Qualquer assobio. Ah, assobio. Prefiro assobio. E você, Gabriel? Acho que eu me mijo de boa. É. Você acha que sim? Acho que sim. Sem problema? Ah, vou me mijar. É. Imagina você lá no Maracanã dando o cu pra sua mãe. Aí você desapita. Além de dar um cu na ninja. Mas pelo menos quando eu terminar, vou tomar meu leite com pique. Junto com o Toninho. Detalhe que os dois aqui que escolheram leite com quick e água do mar, a água do mar tem sal. Ele faz você ficar ok. Salgado? Não. Com sede. Diminui a sua hidratação, você vai mijar muito menos. É, é verdade. Ah. Agora os caras aí que vai tomar um jato d'água, vai estar sempre regado pelo Renato Aragão, vai sair jato na hora. O Renato Aragão tem um assobio do extintor lá. É. Então recebe mija, né? Uma beleza. É, tem que. Você veja que as coisas vão se agravando. Não, eu acho que eu também prefiro me mijar. Então vamos lá. Toda vez que você dormir, alguém que você gosta morre. Tudo bem. Ou você pode dormir gostoso, ninguém da sua família morre, mas antes de você dormir, você tem que matar um recém-nascido qualquer. Porra! Mas que caralho! Você dorme tranquilo mesmo, hein? Você dorme tranquilo, mas peraí, eu durmo tranquilo fugindo da polícia? Não, mas toda vez que eu ou nada me acontece. Não, a polícia não descobre, você... Tá. Forcando o recém-nascido. E toda vez que eu dormi, alguém que eu gosto morre. A não ser se você então, matar o recém-nascido. Não, mas não matei. Toda vez que eu dormi, alguém é só que... alguém que eu gosto. Isso. Eu tenho que responder óbvio, que é óbvio que eu vou matar um recém-nascido. Por quê? Porque eu já salvei minha família. Eu tô tomando tora no cu pra salvar eles. Eu vou matar? 10 dias que eu dormi, mas não dá pra tomar no cu? Não, mas não é acumulativo. Não é acumulativo. Lógico que é. Outro não, desafio, não é. Só na cabeça do Gabriel é acumulativo. Ou mata um recém-nascido pra dormir bem, sem a preocupação de que alguém que você gosta vai morrer aleatoriamente, pode ser qualquer um. Um recém-nascido qualquer. Você não conhece. Não entendi. É um recém-nascido de qualquer maneira. Um recém-nascido de foca ou humano? Não, só. Humano só. Ou. Ah, cara. Olha, eu não quero levar nenhum processo, mas eu vou deixar morrer. Tem sua mãe de processo. Mas eu mataria o recém-nascido. Se não tivesse no ar, eu mataria o recém-nascido. Mas eu prefiro dormir, as pessoas morrem. Naturalmente as pessoas morrem. As pessoas morrem. E Sei lá. Mas pessoas, em um mês você não vai ter nenhum ente querido. Não, as pessoas que eu gosto, eles morreriam brutalmente. Tá, morrem. Morrem, ou só morrem. No outro dia você recebe a notícia. Alguém morreu. Morreu. Tá. Pensa várias assim, causas se você mortes, dormir... Várias causas mortes. Se você dormir um ano da sua vida, 365 pessoas você isso, conhece. Isso, você tá falando que eu vou morrer todo... Que eu vou dormir todo dia. Não, mas mesmo assim... Porque eu posso controlar o sono, tentar menos dormir possível. É, é uma opção. Então. Tudo bem, mas em 10 anos... Ai, não, em 10 anos com certeza. Ué, você pode sempre estar fazendo não, na verdade, né? Mas na verdade você não vai dormir muito, né? Porque você dormiu, morreu alguém, você vai passar a noite acordado no velório. Aí no dia seguinte mas você dorme, mais um velório. Sua vida vai ser velório. Qualquer cochiladinha. Negócio, cochiladinha. O negócio é, enquanto você estiver acordado, faça amigos. É isso. Não, mas é aleatório. Não, tudo bem. Pode ser família, pode ser... Tudo bem, mas vai ter mais gente. Mas é um gostar sincero. Um gostar fingir sincero. Fingir que você tá gostando das pessoas, só pra elas morrerem, não. Gostar sincero. Tudo bem. Eu acho que no ar eu falo que eu prefiro dormir e as pessoas morram. Aleatoriamente. Você acha que você percebeu que isso não soa bem ainda? Soa melhor. Não soa bem, mas soa melhor. Do que falar que vai matar recém-nascido. Exato. Mas... Recém-nascidos qualquer, você não conhece. Todo não, eu não preciso conhecer. Chineses. Tá bom. Bolivianos. Não. Ainda não. Ainda não me convenceu. Não teria recém-nascido, mas. Mas prefiro dormir e morrer aleatoriamente. Perceba que o Wesley Zop não gosta dos. Da família dele mesmo. Eu vou responder... Ele sempre deixa a família morrer. Eu vou responder simplesmente com uma frase. Eu sou um cara que defende o controle de natalidade. Sim. Pode ser, pode ser. É isso. Muito bem, muito bem. Vocês preferem nunca mais escovar os dentes na vida, até vocês morrerem, ou... Um dia sim, um dia não, escovar o dente com merda. Um dia sim, um dia não, escovar o dente com merda. Vai, pera aí. Não, mas você não vai escovar de novo, você vai passar o dia inteiro. Aquele dia eu fico com merda. Escovando o dia inteiro com merda. Mas a merda causa uma limpeza bucal ou só fica... Não, é merda. Sei lá, a merda... Que mundo a merda causa uma limpeza. Merda com flúor, não? Não, merda, merda, merda. A minha merda? Não, merda. Pode ser a sua, mas pode ser... Você não sabe de onde vem a merda. Você vai pegar a escova e quando você apertar vai sair merda. É merda. Não, primeiro... Você não pode escolher não escovar o dente. Não, não, mas daí não, nos outros dias... Outro, se eu fizer outra opção. Nunca sim, mais escovar o dente. Não, mas nos outros dias eu escovo com pasta normal. Normal. Ah, nos outros dias pasta normal? Então com merda. Com merda, é o que eu tô falando. Com merda, pô. Prefiro dia sim, dia não, merda. Porque é só você ficar... Só que daí tem uma questão. Nesse dia que você escovou com merda, você pode ficar em casa, sem contato humano? Vida normal. Vida normal. Não, tá, vida normal. E dente sujo de merda. Não pode passar uma água. Não, mas você vai escovar o dente, você tem que enxaguar a boca. Tudo bem, mas merda. Vai ficar merda entre os dentes. Você não vai meter um enxaguante bucal pra tirar merda. Não, não, sem enxaguante bucal. Enxaguante bucal é merda também, é diarreia. Tudo que você fizer pra limpar a boca vai ser merda, naquele dia. Mas até água. É, chorume. Não, acho que eu escolheria merda. Não, acho que eu não escovaria mais o dente. E também você não pegava doença de botar merda na boca um dia sim, um dia não. Ah, mas peraí, não são bostas saudáveis. Não. Merda! Ah, você não vai escovar com merda de vaca, é merda de gente. Gente se doente. Bem, depois de um tempo você não escovar os dentes, vai cair os dentes. Então você não vai precisar mais escovar mesmo, não tem mais dente. É, e acho que toda vez escovando com merda, você vai pegar alguma doença na boca também e vai cair os dentes. É. Eu acho que eu ou não... se não, pode colocar a observação, você nunca perde os dentes. Ah, é? É. Tem que ter informação. Em ambas as situações. Em ambas as situações. Então eu escovo com merda. Eu não escovo. Eu prefiro ficar sem escovar. Eu porque não... daí pelo menos você economiza tempo do que ter que ficar passando merda na boca. Exato. Não, mas aí que tá. 32 vezes! Não, mas você que tem os dentes que não... Você não vai cair independente se você escova ou não. Não cai seus dentes. Mas se você não escova o dente, ele pode apodrecer, mas tá normal. É, mas ele tá. Mas não pode chupar um house? Um house preto? Mas no dia da merda. Pode, ou mas vai ser house com merda. Não, cara. É. Mas sem escovar, só house. Hã? Mas se você escolher sem escovar, é só house. É. Ah, então... Então, eu tô pendendo. Sem escovar é muito melhor, cara. É, tô pendendo. Não, não, é só o gosto. Eu explico. Seu gosto. Agora, merda é gosto de merda, cara. Mas eu explico. Opa. Ah, é sem que escovar mal, o dente. Que mal tem você não escovar o dente se você comer maçã todo dia. Maçã, todo mundo sabe que maçã causa uma limpeza natural nos dentes. Não, mas naquele dia, okay, se você comer, é merda. Não, não. Tô falando se você, se você nunca escovar. Nunca escovar. Ah, tá. Não, eu acho que eu nunca escovarei. E eu acho que leite com quick e água do mar já limpa a boca. Então você não pode usar maçã. É. Tudo bem. Pior que o Renato Aragão pulverizando não limpa. A não ser que você aproveitar o extintor. Sorri, né? Muito bem. Ah, tem uma boa pra vocês que são insanos e dementes. Uau. Tudo bem. Você prefere que em todas as suas ereções entra um vibrador no seu cu, automaticamente? Não, eu já faço isso. Isso é fácil demais. Ou, toda quinta, você é obrigado a fazer uma suruba gay. Mas aí você não tem, ó, as suas ereções são livres. Nos outros dias da semana. Menos da suruba gay, né? Menos da suruba mas gay. Mas na suruba gay tem um roteiro, tipo, eu tenho que dar o cu ou não? Nossa. Cara, cara, tamo lá, cara. É um vibrador suruba, qualquer. É suruba. É suruba, cada um. Todo mundo em todo mundo. Tô no ônibus, deu aquela ereção. Entra um consolo. Um pino. Sim. Cara, vai ser foda, hein? Aí, ou eu... toda a quinta. Qual o tamanho do vibrador? Tamanho de uma tora? Ah, aqui de bengala. Tamanho de uma tora, então. É respeitável. Ah. Engraçado que quinta-feira o Wesley Zop tem um compromisso que ninguém sabe o que era. Por isso que a gente não grava de quinta. Prefiro o compromisso de quinta do que sempre ter um vibrador no. Essa suruba, alguém me conhece lá? São três, não. Você faz com três vereadores. A sua escolha. A sua escolha. Mas que sejam gay. Hã? Não, não, tem que ser uma suruba gay. Não, não, eles podem ser outros amaldiçoados. Eles podem ser amaldiçoados. Você não é gay. Você não é gay. Mas... o que eu quero dizer gay é que só com homem. Ah, tá. Existe paparazzi? Ah, não, não. Ninguém vai ver. Ninguém vai ficar sabendo. A não ser os vereadores. Enquanto tem o piro na minha bunda, as pessoas sabem? A pessoa não, olha, fala, nossa. Não, é a sensação. É só o seu desconforto, se você contar. Qualquer ereção. Qualquer ereção. Tô dormindo. Rola no cu. Rola não. Vontade de mijar. Consolo no cu. Eu diria que eu vou fazer uma suruba gay de quinta-feira. Por quê? Porque eu não mato recém-nascidos à toa. Eu quero ter um sono tranquilo. Se eu tiver ereção e um pino entrou no meu cu, eu vou ter um trono tranquilo. Então, suruba gay na minha. A chapa do Gabriel vote em mim por um sono tranquilo. Vocês nunca entendem esse desafio. Puta que pariu. Vocês não precisam de mais detalhes. Quanto tempo de suruba? Cara, uma suruba é suruba, vai rolar ali. Gozou, acabou ou não? Hã? Gozou, todos gozaram, acabou. Não, mas sim, lógico, né? Porque suruba de homem, não, os caras não vão querer ficar comendo o cu de outro depois que gozou, é? Acabou. E... acabou ali, naquela, vou chamar de quinta-feira da cerveja. E o, e o pino é enquanto... enquanto duro. Enquanto duro é ereção. Tá. Não, mas terminou a suruba, você precisa pode... precisa só de uma enfincada. Pode jogar um videogame ali. É, lógico. Talvez vocês sejam amigos. Depois de um só, tempo. Se bem que são três vereadores. Mas são... não, mas vocês três não estão na política? Mas são os mesmos? Você escolhe, você tem que ser vereadores. Não, toda semana são os mesmos? Não, não. Não precisa toda ser. Toda semana tem que escolher? Você escolhe. E eles são politicamente corretos? Depende de quem você escolher. Mas são vereadores. São vereadores. São vereadores. Eles têm a obrigação de serem politicamente corretos. E aí, negão, qual o seu veredito? Não, é, eu vou participar da suruba. Isso porque... é um convite, Wesley? Não sei. Eu não sou vereador. Ah, ainda. Vou me candidatar, sim. Mas ainda não sou. Muito vibrador no cu. É, realmente. Mas então é. Vai, vamos nessa suruba aí. Vai, não, pode marcar lá. Pode marcar. A suruba vai durar o quê? Umas duas horas? É. É melhor tomar duas horas de pau no cu do que toda hora ter um vibrador. É, rapaz, e durante a vida, durante a semana, talvez dê mais do que duas horas aí. É. Não, eu também escolho a quinta. Pessoal, toda vez que endura a tuchada. Você é louco? Porque não precisa durar, mas só a primeira tuchada já é um problema. Já é chato, já. Mas é uma tuchada saudável? Como seria? Machuca? Que não vai causar danos. Não. Faz massagem? É uma gola grossa. Mas com que KY? Entra no seu cu. Ah, não. Você anda com KY no cu? Não. Mas não. Poderia ainda não. Ainda não. Aí não vejo necessidade, né? É, nos dois casos vou ter que comprar um KY. Hipoglossa. A sua mulher, né, chama você e fala, hoje tem isso, fala, não, hoje não. A sua... Hoje sim. Ou você anda com o KY no coco, o chilo caindo no pinto, né? Pra ele nunca acordar. Ó, agora eu vou mandar uma light pra vocês. Tranquilo. Ótimo. Toda vez que você acorda, você tem que dar um beijo grego no seu pior inimigo, ou... passar o resto da vida como um personagem de propaganda de produto de limpeza. Sua passar vida é a isso. Vida? Isso. Uma propaganda de produto de limpeza vai durar o quê? 1 minuto e meio. Acabou a propaganda, você começa de novo a propaganda. Mas... É loop. Loop é a mesma propaganda. É, a não ser que o grupo de marketing queira mudar a propaganda. Ah, tá. Mas você... vai ser outra propaganda. É, sim, tá. Mas de produto de limpeza. Mr. Músculo. Esse beijo grego. Ele é um. É um beijo bem servido. Não, é um. Não, beijo bem língua. Servido. Beijo de língua grego. Uma demão passada ali. Lembrando que beijo grego é um beijo no cu. Sim. Aquele. Uma misturada na salada. Quanto tempo? Fala o quanto tempo do beijo. Ah, sei lá. Quanto tempo você acharia um beijo bem dado aí? 10 minutos. No meu inimigo? Meu inimigo, meio segundo. 10 minutos. 10 minutos e 1 minuto e meio, mas em looping, é eterno. A propaganda, né? Isso. Não, 10 minutos de beijo grego. Mas seu inimigo, ele pode falar pras pessoas e mostrar pras pessoas que você faz não, isso. Tudo bem, mas aí eu tenho uma vida normal depois desses 10 minutos. É. Não, beijo grego. Beijo grego. Ele vai pra minha casa ou eu tenho que ir na casa dele pra isso? Ele se teleporta. Não, você todo dia antes... Hora do beijo grego! Pá! Ele aparece. Antes de você fazer seus afazeres, você passa lá e... tá na nossa hora. Até uma hora, certo. É. Eu escolho essa hora? Não, você pode... Não, tem que ser de manhã. Tá. Daí você... Mas, sei lá, tem uma variação aí, você pode... Entre 8 e 9, sei lá. Ah, não. Ah, é beijo grego todo dia. É. Pelo menos eu tenho uma vida normal, que é só propaganda. Mas ele pode tirar selfie, pode postar nas redes. Posta aí, cara. Faça um beijo grego. Tudo bem. É isso aí. É um convite, não? Mas você é inimigo? Não... Você também não é meu inimigo. Eu não sou o pior inimigo. É, verdade. E você, Gabriel Asbar? Propaganda também? Ah, beijo grego. Beijo grego? Beijo grego. Vocês não gostam de propaganda de produto de... Eu gosto de ter minha vida. Não é porque... Eu não mato recém-nascido. Tá vivendo uma propaganda matando recém-nascido. Tá bom. Vamos lá. Você quer um cara com uma jeba de 30 centímetros te torando 5 horas seguidas todo dia? Eu quero. Onde eu acho? Vamos ao desafio. Mas agora. Mas isso é um anúncio? Mande e-mails para... É a propaganda do negócio. Eita. Ou ficar sem pinto pra sempre. Ah, isso é boa. Quanto tempo de... 5 horas todo dia. Mas depois dessas 5 horas... Sua vida é normal, segue a vida. As outras pessoas sabem? Não, ele não vai contar pra ninguém. Ele é um cara discreto. É você, então. Pode ser das 5 da manhã às 10? Na hora que você quiser. A hora que eu quiser. Hora que você quiser. Eu escolho? Você escolhe. Ah, mas daí a outra pessoa ia ficar sem pinto, cara. Eu consigo dormir? Enquanto ele me tora? Não, aí não. Ah, você sei tem lá. Que estar lá no calor da emoção, velho. Sei lá. Não, eu prefiro esse batistaca aí. O cara me toca. Ah, claro, porque senão eu vou ficar sem pinto. Fazer um cowboy invertido. Vamos laçar esse touro aí, né? E aí, Gabriel, qual que é a sua resposta? Não, eu tô começando a pensar que não tá sobrando hora no meu dia. Não, é acumulativo. É tanto tempo, né? Dando um cu. Ou matando criança. Se bem que matar recém-nascido é rápido. É, né? Não torceu o pescoço. É igual matar galinha. Não tem muita luta, né? no máximo meia hora. Caramba. Eu tenho que arrancar todos os dedos antes disso. Vamos perder 5 horas do dia, né? É, ué. 5 horas e 10 minutos. A opção é ficar sem pinto, cara. A outra. Não tem como, né? Muito bem. Mas aí, Zop, então pode mandar o um desafio aí pra galera. O que vocês preferem? Toda vez que vocês... Mas antes! Espere! É chegado o momento que todo ouvinte espera. É chegado o momento da pergunta normal. Sim! Até que enfim! É porque hoje os desafios são só polêmicos. É óbvio! Então hoje é o dia da pergunta normal. Então é um momento que talvez nem todo ouvinte espere assim, mas é o momento de que Anderson Negão vai olhar nos fundos dos nossos olhos e fazer uma pergunta normal pra gente, só pra... Sei lá. Eu não esperava por essa, mas... Como foi o fim de semana de vocês? Normal essa pergunta. É normal. Não, achei normal. Achei de boa. O meu foi bom. Pior parte do meu final de semana é gravar esse lixo aqui com vocês. Vou falar a verdade. O meu final de semana, eu adorei. Adorei. É isso. E aí, Gabriel Osmar? O meu foi tranquilo, foi favor. Mas você também responde, Anderson. Vai tentar... E o seu, como foi, hein? Foi muito bom. Aê! Não diria isso nas vítimas de estupro, né? Pra ele foi bom. Aumentou um pouco a taxa. Né? Tô tentando controlar. É o bonde de Itanhaê, deixando sua marca. Como uma pergunta normal. Seems the more we talk about it, it only makes it worse to live without it. But let's talk about it. Wouldn't it be continue aí. Antes de você me interromper, acho que foi isso, sem querer. Foi bem no momento que eu fui falar. Sim. Vocês preferem por 2 anos, apenas 2 anos. A única coisa que você consegue se expressar é vá pro caralho. É a única coisa que você consegue falar. Você vai tentar falar, então vou tentar Libras. Você só consegue se expressar vá pro caralho. Ah, vou escrever então, em vez de falar, vá pro caralho. Vai fazer um filme. Vá pro caralho. É a única coisa que você sabe falar. Ou que você consegue falar. Que você consegue falar. Você acha que você tá falando outras coisas e as pessoas ouvem vá pro caralho, ou você sabe que você tá falando... Não, você tá falando, você sabe que você tá falando vá pro caralho. Tá. Ou seja, você prefere ter síndrome de Tourette ou o quê? Ou durante 1 ano, você recebendo pra isso... Você tem a profissão de depilar homens. Depilar 8 horas por dia. 8 horas por dia. Óbvio. Eu tô ganhando pra isso. É uma profissão normal e holgada, mas... É, mas tá bom, mas às vezes vocês não gostariam, né? Mas que profissão você vai conseguir ter mandando os outros pro caralho? Não, 2 anos empregado, é. Sem amigo. Não, sem ninguém. Sem família, né? Solado. Mas seria engraçado, vai lá, né? Agora você tá lá depilando, você tá ganhando seu dinheiro justo, né? É, você pode estar tá mandando isso pro caralho, mas aí por que você quer? Né? Você pode até gostar, velho. Agora, já que você falou de empregos, às vezes. Tudo bem. Você prefere trabalhar como ascensorista de um elevador de 3 andares em um shopping? Sim. 3 andares. Sim, 3 andares. Tá. Precisa de mim lá. É a sua profissão. Tá. 3 andares. Sim. E de um shopping onde frequenta muitas crianças que querem andar no elevador. Tudo bem. 16 horas diárias sem folga semanal. Ou? Mais carteira assinada, tudo certinho. Tá. Ou toda vez que você pensar em sexo, o banco desconta R$100 da sua conta. Não, assessorista. Não, é uma que eu ia ficar devendo a vida. Não, assessorista. Não, mas nem, não quero nem questionar nada. E você sabia que a profissão se chama ascensorista? Porque você está ascendendo, subindo com isso? Ah, é isso, é? Não sabia, não. Caramba. E você, Anderson Negro? Estupro, sexo? Sim, sim. Ah, então você é ascensorista. Novamente, quero ter dinheiro. Exato. Gabriel Azuar. Ah, eu vou continuar a minha profissão. Continuou como assessoria. Só vou subir de cargo, porque hoje eu trabalho no elevador de 2 andares. Não, e outra, você hoje trabalha como assistente de assessoria. Exato. Agora você vai ser o assessorista. Exato. Ele só fala subindo ou descendo. Eu tô subindo na vida agora, na vida. Ele não chega a apertar os botões. Mas e você, Douglas? Ah, acho que é assessorista mesmo. Porque iam descontar muito dinheiro, você ia ter que ter um trabalho que custasse muito. R$100 toda vez que você pensa em ser R$100 a menos. Você teria que ganhar muito dinheiro, tipo depilador de homens. Ah, mas você não ganharia muito dinheiro lá, você ganharia dinheiro. Mas o bom é que você ganharia dinheiro, você não pensaria em sexo durante o trabalho, então... Não, não sei, não te conheço. O que vocês preferem? É, virar uma pessoa que não necessariamente tem algum problema físico, nada, mas... Só consegue se locomover com a ajuda de outras pessoas. Ou uma pessoa que é móvel, mas pra se mexer, só consegue se mexer com estrelinhas. Dando estrelinhas. Mas você é independente, totalmente independente, mas você só consegue se locomover com estrelinhas. Mas a outra, eu preciso de alguém pra me locomover, mas sempre. Não, mas sempre, não tem deficiência. Não, não tem nada de deficiência. Qualquer movimento. Qualquer você precisa copo de outra na pessoa. Boca. É. Outra pessoa. Agora, por exemplo, outro eu vou beber água, estrelinha. Não, você tem que dar uma estrelinha pra chegar no copo. Não, mas aí você vai chegar na pia, tem que dar outra estrelinha. Ao invés de andar, eu viro estrela. Estrela. Sempre. Eu acho que você... Eu sei virar estrela bem. Então, sabe, mas você sempre vai ter que fazer isso. Não, mas tô bem, não tem risco de eu quebrar o braço por causa que eu tô acima do peso. Estrelinha. É que se fosse eu lá, se eu virar uma estrelinha hoje, acho que eu não sei se eu consegui. Porque se eu falar que tudo bem, você sabe virar bem, mas e aí? Você vai virar 50 mil estrelinhas, você não vai morrer? Talvez! Entendeu? Não, mas se eu andar 50 mil quilômetros, talvez eu morra também. Então. Não, mas eu acho que eu viraria estrela pro resto da vida. Viraria legal. Estrela, moraria no céu e nos abrilhantaria? Assim. Não, virar estrela. Né? Mas pensa bem, você quer chegar num lugar chave. Talvez você precise dar muitas estrelas pra frente, algumas em diagonal, até consigo... você calcular o lugar exato que você quer parar. Mas eu não consigo dar uma estrela curta? Eu sou igual o L do cavalo. É uma estrela, frente. É uma estrela, cara. Não, mas você tem fazer... que rodar todo o Sim, circunferência. Mas existem aquela estrela que você substitui o pé com a mão e a mão com o pé. Você fica até no mesmo lugar. Você consegue ficar no mesmo lugar. Ser, mas você não consegue fazer isso. Não, não, mas com mas a isso vida não é uma estrela. Fazendo isso, claro que é. Acho que não. Claro que sim. Não, a estrela você tá ali, ó. Os dois braços estendidos em diagonal, as duas pernas. Você gira totalmente. Mas senão você nem curvaria o tronco, se fosse assim. Não, não curva o tronco. Você é uma estrela ninja humana, né? Você é um, tipo um Patrick, ele... Mas qual, seria mais interessante se qualquer movimento que você fosse fazer seria tem que ser durante uma estrela. Por exemplo, vai beber água, levar um copo até a boca, tem que ser durante a estrela. Não. O outro, porque o outro, qualquer movimento que você for fazer tem que ser com a ajuda das pessoas. Tudo bem, mas pensa bem, olha o trampo pra você entrar no box do banheiro, se não dá uma estrela certa. Mas olha o trampo de você ter que levar alguém com você pra você tomar banho. Não, você não tem que levar, é a pessoa que tem que te levar. Você não tem movimento. Você está na companhia de alguém. A única deficiência que você não tem é mental, porque tudo os outros vão fazer por você. Não, mas daí você pensa, pô, esse cara é um folgado. Ele consegue beber água sozinho, mas tem que ajudar ele. As pessoas porque sabem. Elas sabem que você não é deficiente, você não tem nenhum problema. Puta que pariu, ainda é. Motor, psíquico, você consegue falar? Você consegue, mas sem ajuda de ninguém. Ah, entendeu? Sim. Pensar também, seja. Estrela. O melhor da brincadeira. Não, eu também acho que eu viraria estrela pro resto da vida. É muito gay falando, o Wesley falando, acho que eu viraria estrela. A hora da estrela, eu viraria. Tudo bem. Eu quero fechar meus desafios com uma pergunta polêmica. Uma pergunta bem polêmica. Não! Seguinte, vamos lá. Você tá lá comendo, chega o Fagundão lá, vamos brincar de uma coisinha agora. Vou comer seu cu todo dia. Caramba! Vamos brincar de uma coisinha! E não dá nem pra fugir que toda vez que eu vou comer ele tá do meu lado. Caralho! Mas o Fagundão, o pensador. Ou chega o Renan Tragão, seu extintor, fala... Vamos brincar de uma coisinha. Você vai fazer uma coisinha aqui pra mim. Opsit! Opsit! Você vai fazer uma coisinha aqui pra mim. Ô da poltrona! Você vai chupar meu pau todos os dias. Só que o pau dele tá sujo. Então. Mas sujo. Pô, não sei se o empecilho tá sujo. Queria avisar. Os dois têm o pau do mesmo tamanho? Tem, do mesmo tamanho. Então, no cu, né? No cu ou na boca. O que me dá uma dó é o Antônio Fagundes, que eu imagino que ele seja muito maior e muito bem menor do que o estimado. Ah, no cu, como sempre, né? No cu na boca. Como sempre. Não, mas sabe que é no cu, porque o viado é quem come. Eu acho que viado é mais viado quem come do que quem dá o cu. Por quê? Como você chegou a essa conclusão? Porque o cara que come, ele tem que estar com o pau endurecido ali pra comer um cu peludo. Não, mas isso não tem nada a ver. Não. O Antônio Fagundes pode ser viado de boa. Não, tudo bem. Agora você... Tá humilhando as pessoas pela escola. Não, eu tô falando quem é o viado e quem não é. Agora o... Mas não o cara... sei o que, que essa constatação leva. É, né? Não, mas o cara que tá dando... Você tá se sentindo ele mais pode... homem dando cu. Ele pode... Ah, parabéns! Ele pode não ser viado, ele tá... Ah, não tá com gosto pra isso. Ah, então por isso que eu prefiro dar o cu do que chupar. Né? Não, eu porque no cu você não sente gosto, eu sempre falei. É. Ainda mais se tem o pau sujo. É, agora mamando ali, mamando. Porque o cu te dói, cara. Mas dói no corpo. Agora você chupar dói a alma. Fazendo um chupingole ali. O que, que você prefere, Anderson Negão? O quê? Manda. Entre sua última refeição e sua primeira refeição do outro dia... Sim. Você tem uma vagina. Eu tenho uma vagina no lugar do pinto? É. Sim, tá. Sim, no lugar do pinto. Ou no lugar do cu. Não, no lugar do pinto. Toda noite. É, a última refeição sua, 7 horas da noite. Tá. 8 horas da noite, 9 horas da noite. Certo. Primeira refeição do outro dia, sei lá, 7 horas da manhã. Entre essas duas refeições, você tem uma vagina. Mas o cara não pode roubar, por exemplo. Não pode roubar. Meia-noite e depois 1 da manhã. Não. Não, porque ele não vai poder nem dormir depois disso. Tá? Ele acordou. É a primeira refeição do dia. Peraí, repita que eu tô em estado de choque agora. Depois das 10 da noite, por 8 horas, você tem que ter uma vagina. Ah, tá. É isso aí. Pode ser. Vamos lá. É porque senão a gente come. É. Não tem como roubar. Ou você, em toda a ceia de Natal, tá com a sua família reunida, você tem que bater punheta na mesa ali, pra todo mundo ver. Nossa, que coisa estranha. Sei de nada. Cara, eu ia ter uma vagina e bater siririca a noite inteira. Não só na ceia de Natal. Inclusive na ceia de Natal. Ô, Obviamente. Eu homenagearia a Cia de Natal. Lembrando que sua avó tá ali vendo. Todas. Não tem mais vó. Não, mas você tem a avó, claro. Todas as pessoas da família. Todas as pessoas da família. Então melhor ainda, porque todo Natal vou ressuscitar minha família que morreu. E você, Douglas, o que, que você escolhe? Eu, agora que sou um cara que preserva a família, né? Prefiro me autodepreciar tendo uma vagina, cara. Eu também prefiro a vagina, toda noite. Não, o problema não é ter uma vagina, Gabriel, o problema é que você nunca mais vai fazer sexo na sua vida. Você só faz sexo de madrugada? Você só faz de madrugada? Não, mas das 10 da noite até outro dia. Não, é, você faz durante o dia. 8 horas só. Faz de dia, cara. Faz durante o dia. Arruma uma profissão de segurança. É trabalho de turno, né? Você trabalha à noite com a vagina. Tudo bem. Na hora que você chega em casa. Uma gozadinha na mesa por ano é ruim demais mesmo. Na frente da família você vai bater punheta? Foda-se. Nada. Todo mundo sabe o que você vai fazer no banheiro. Eu prefiro ser só consumidor do que fornecedor. Mas só pra vocês aqui. No desafio não falou que ia comer sua vagina. Não, não falou que ia ter. Não vai comer. Não, se você quiser, dá, dá. É, vai no seu gosto. Você não quer comer a vagina. Vai no seu limite aqui. Vocês são doentes. Vai no seu gosto. Não vai começar com doideira aqui. Ai, que coisa ilógica. Cara insano, meu. Chupando manga, não sabe o que é pelo, o que é fiado. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui desse podcast que é desafiador para as pessoas. Um podcast diferente hoje, onde mostramos toda a capacidade de escolha do ser humano nos maiores desafios do mundo. E Wesley Zop, se o ouvinte quer mandar aí desafios, dúvidas, constatações, pra qual e-mail ele manda, Wesley Zop? Ele pode mandar no autocriticas@chorume.com.br. Repita, Wesley Zop. autocriticas@chorume.com.br. Dê seu tchau pra galera, mas antes fale o Facebook para o pessoal também e passe a palavra para Gabriel Asvar. Que é no facebook.com/lixo-do-lixo. E é com você, Gabriel Asvar. Obrigado, achei que ia ter um desafio pra eu receber a palavra, mas não. Queria agradecer esse episódio e dizer que eu estou muito feliz com o raciocínio de vocês, com as respostas, com a lógica desse episódio. Gente, está no Twitter, Gabriel Asmar? Estamos no @néctardolixo. E estamos no Instagram também? Estamos, assim como no Facebook, Lixo do Lixo. Muito bem. Você daria que nota para esse episódio hoje, valendo de 0 a 3.512? E qual outra opção? Não. Ah, não, mais um desafio. É só uma nota. Ah, eu daria 72,5. É, parece baixo. Né? Eu achei alto, achei alto. Muito bem, obrigado pela participação. E você agora, ele direto do bonde de Itanhaém, fazendo aqui a sua participação, mas como sempre, fenomenal. Comecei a pensar logicamente, como sempre, claro, E eu percebi uma coisa, os podcasts mais insanos, eu que sou convidado. Ou sou eu contando histórias de louco. Acho que na nossa lista a gente descobriu um padrão, hein? A gente manda um convite para as pessoas, você quer falar sobre desafios? Né? Que tipo de desafio? Eu dei só para dar um exemplo, né? A pessoa fala, não sei. Hoje eu vou comer terra na praça, não posso. Mas então, muito obrigado aí pela participação, Anderson Negão. Saiba que você é lindo e seu pênis é saboroso. Muito obrigado. Vejo vocês em breve novamente. Até mais. Tchau. E eu gostaria que o ouvinte soubesse que estamos lá no WhatsApp. Mande seu áudio, sua mensagem, seu nude. O WhatsApp é o 19994955485. 19, não entendi o final, hein? 9, 94, 95, 54, 85. Então, obrigado a todos os ouvintes, obrigado a vocês que participaram. Não esqueçam de mandar um e-mail, curtirem a nossa página. Tenham um bom final de semana e esperamos você aqui no próximo episódio. Esperamos o seu áudio no WhatsApp participando aqui conosco. Até a próxima, tchau!